A quem temer, o Senhor é a minha força, é a minha porção, e quem me receare. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na tua casa, gozando com a tua. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E a buscarei que eu possa.